Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O peso das mochilas escolares não deve ultrapassar 10% do peso das crianças. A recomendação é feita pela Organização Mundial de Saúde e dá um mote ao programa de hoje. Em estúdio temos a médica de família Inês Rosa, da Unidade de Saúde Familiar Fernão Ferro Mais, que vai responder a todas as dúvidas colocadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Com o início do novo ano letivo, começam também as preocupações dos pais em relação às mochilas escolares dos mais pequenos. Em termos médios, uma mochila não deve ultrapassar que peso? Aquilo que está recomendado é que, de facto, uma mochila vazia não deve ultrapassar o meio quilo. E sabe-se, por recomendações mesmo da Organização Mundial de Saúde, que quando já se encontra carregada, portanto, com material escolar, esta não deve exceder mais de 10% do peso corporal da criança. Ou seja, se tivermos uma criança com 30 quilos, a mochila não deverá ultrapassar os 3 quilos. Caso ultrapasse, digamos assim, esse peso, já deverá ser recomendado o uso das mochilas com rodas. E em relação a estas, há alguma recomendação que seja importante dar aos pais? De facto, é importante, quando optamos por este tipo de mochilas, ter em consideração que a pega deve ser regulável, de forma a adaptar-se à altura da criança, uma vez que a criança, ao puxar a mochila, não deve ter que dobrar o braço. Este realmente deve se manter estendido e assim sabemos que estamos a escolher a mochila adequada. E nos casos em que a criança transporta peso a mais na mochila, quais são os riscos para a saúde? Os riscos para a saúde relacionam-se sobretudo com problemas a nível da coluna, uma vez que é na idade escolar e sobretudo entre os 10 e 12 anos que se dá o maior crescimento ósseo. Portanto, nessa altura, se houver realmente uma sobrecarga do peso a nível das mochilas, pode provocar ou mesmo agravar situações em que haja, por exemplo, alterações da curvatura da coluna, que pode originar situações de escoliose, ou mesmo alterações degenerativas, ou seja, de desgaste entre os discos que unem, digamos assim, as vértebras e poder originar, por exemplo, hérnias discais. O que podem fazer os pais para minimizar os efeitos, portanto, desta má utilização das mochilas? O mais importante passa, sem dúvida, por uma escolha adequada da mochila. Para isso, existem várias dicas, não é, que é importante ter em conta. Primeiro que tudo, é importante levar a criança, em conjunto com os pais, para escolher a mochila, porque entram realmente em fator, não é, o tamanho da criança. De facto, a mochila só deve ser escolhida consoante a altura e a largura das costas da criança, uma vez que as costas da própria mochila não devem exceder nem essa largura, não é, das costas da criança, nem devem ultrapassar o nível da cintura. Pronto, para além disso, é muito importante escolher-se, de facto, uma mochila que se adapte ao corpo da criança. E há várias coisas que devem ser tidas em conta. As costas e as alças devem ser reforçadas, ou seja, com material acolchoado, sobretudo rijo, a nível das costas. As alças, o tamanho recomendado deve ser no mínimo 4 cm de largura e dá-se preferência às mochilas que tenham um cinto regulável, ou seja, que possa realmente ser apertado e sustentar melhor o peso da mochila. Depois, outras atitudes que são relevantes realmente os pais terem em conta é no sentido da distribuição do peso do material que vai dentro da mochila. É importante levar o menos possível, não é? Só o que é estritamente necessário e distribuir o material de forma a que o material mais pesado seja colocado na parte de trás das mochilas e na vertical. É muito importante, de facto, que isso se faça assim. Depois, salientar a importância que é a criança levar sempre a mochila com ambas as alças apoiadas, não tender a levar só num lado, só num ombro ou só a segurar pela mão, convém realmente que tenha um bom apoio. E ao nível das escolas, que medidas podem tomar? Seria realmente importante se as escolas tivessem a possibilidade de ter cacifos, por exemplo, para as crianças, porque de facto é uma maneira da criança deixar lá a grande parte do material e só ter que transportar para casa e depois para a escola aquele material realmente essencial para o dia, ou seja, os trabalhos de casa ou material que tenha que estudar em casa. Isso de facto era uma medida ótima a instituir. Depois acho que pode haver talvez um reforço, digamos assim, a nível dos professores, em que quando são trabalhos simples, pequenos exercícios, que possam, em vez de trazer o livro todo, tirar, por exemplo, uma cópia e que basta realmente a criança só transportar esse material bastante menos pesado. É com estas dicas essenciais para aliviar o peso das mochilas escolares que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer o que a Câmara do Barreiro preparou para comemorar o mês do idoso em outubro.